Se juntar o leite com chocolate, mais açúcar, gelatina, pôr no freezer uma taça. Se ficar cremoso com um gostinho de rum, o que você fez? Um mousse! Ah! Se você juntar maçã com um limão, mais laranja e melancia de montão, e pôr tudo numa jarra e servir no jantar, você fez um suco? Então é só tomar! Mágica também se faz aqui na cozinha, mágica com arroz e também com a galinha. Tem mágica num bolo e no manjar, e o melhor de tudo é se lambuzar. Uma banana toda só pra mim, mais sorvete e amendoim, muita cobertura, mas que apetite. O que que eu fiz? Ah, uma banana split. Agora ouve só, meu prato preferido leva parmesão, muito chocolate, pera e feijão. Boto tudo isso com um abacate. Como se chama? Eu não sei. Que tal? Mágica também se faz aqui na cozinha, mágica com arroz e com uma abobrinha, mágica num bolo e num manjar, e o melhor de tudo é se lambuzar.